Vai pegar nunca, só 2015. Vou botar pra machucar. Piquezinho do screen. Calma, respira, relaxa novinha. Tá. Alô, tá. Poderia falar com o GLK? Balança sombrinho, trava, para, vem. DJ LK que tá tocando. Ela vai descer do Respira, relaxa novinha. Tá. Alô, poderia falar com o GLK? Balança sombrinho, trava, para, e tu joga o cabelo. Vem. DJ LK que tá tocando. Ela vai descer do Vem.